3.700, autorizado Brasília, nível 340. Saída Momonista, Pós-Cuído, Autorista na zero, Formosa, DCT. Recorda da 1-0 por esquerda, Pós, transponder 5460, controle 1208. Batará, posição América no 01, na 3-7. Oceané 6314, reduza a velocidade para 220 nós. 6314, reduz. Gol 1807, desça para 4000 pés, ajuste 1014. 4014, ajuste, gol 1807. Controle Salvador, boa tarde, Oceané 6142. Ok, eu tenho um tráfego, sua posição de 12 horas no 095. É, se for necessário, esse nível 110 seria só até Aracaju. Certo, eu estou no 7, está subindo para o nível 190. Gente, grato. Da 10 com curva esquerda, Arbor Elefa, transponder 5467, controle 1208. Zero. 10, curva direita, Arbor Elefa. Autorizado, direto Coral. E aqui? Né, 6314, reduz a velocidade para 1.70 mais. 1.70, 6314. Desça para 2000 pés, ajusta no 014, autorizado final ILS, e reposta estabilizar no localizador. Botará gol no 807. Patango, Serra, Hotel Yankee, troque transponder para 5174. 5174, Serra, Hotel Yankee. Xanaé 6314, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000 pés com 1014, 6314. Gol 1396, desça para o nível de voo 050. 050-396. Controle, Papa Tango, Delta Yankee. Delta Yankee, prosseguir. Gostaria de coordenar direto a Arubi ou Belo Horizonte? Aguarde, se é Delta Hotel Yankee. Yankee. Zada LS, Gol no 807, pista vista. Gol no 807, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 95. Reduza a velocidade para 220 nós. Reduzindo diretamente. Controle, Salvador, pastor atinge, mantém o nível 110. Tente, pastor 107. Autorizado direto a Arubi. Direto a Arubi, o Zelda Yankee, muito obrigado. Patrulha Xané 6394, pode prosseguir? Reporto de aula 0-1, 103 level 0-5-0. Passa o 0-5-0, passa o 0-5-0. Gol 1396, desça para 2000 pés, ajusta no 0-4. 2000 no 0-4, gol 1396. Oceana é 6142, chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685254561 42, obrigado. Patango Zulu Papareco, serviço radar terminado, 60 milhas nordeste do VA de Salvador, chame Aracaju 120.3. Chame torre 1-1-8-9-5. 1895, obrigado, tá. Gol 1396, autorizado, final ILS-XUE, responsabilizado no localizador. Baccarat, gol na 396. Air Portugal, 0-2-1, descend 4,000 feet, QNH-1014. Descend 4,000 feet, QNH-1014, Portugal 0-2-1. 3-2-1-7, desça para nível de voo 050. 050, 3-2-1-7. Salvador, boa tarde, gol no 807, livrou na Cisco. Alfa, Juliette para o 08, gol no 807. Papá Uniforme, novembro, tem o Papá, frequência livre para coordenação e para informação e alerta, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Ciente, frequência livre para coordenação e para informação e alerta, chame Centro Recife 1288, alterna 1260. Salvador, boa tarde, Pan 3155, autorização de tráfego para Guarulhos, informação, Victor. Para Guarulhos, a saída da Eulida Eudes, 5474 é o transponder, controle 208. A rota que temos aqui é Upper Zulu 44, Nilsa, Guarulhos. Poder confirmar para o gentileza? Ok, só poderia solicitar então Upper Zulu 44, marca. Ok, mapa que precisou 44, Nilson. Obrigado, outra 31 no 35. Chamarei. Falou, Salvador, eu chamei a 63 no 4. Alfa, tem a Juliette, vai reportar na 3 no 4. Web 5729, essa identificação autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Identificou Bonf 050, chegada a Bonf. Pan 3217, reduz a velocidade para 1090 mais. 190 no centro. Para o táxi, Oceanero 6327, com 5 pessoas a bordo, 4 horas e 30, Fernando Goiás. Juliette pro 05, na 314. É Porto de Alzirito 1, contact tower 118.95. Tower 118.95, Porto de Alzirito 1, contato. 2000, 3217. 3217, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado final ILS, exclui, reposta estabilizar localizador. Portaral 3217, está autorizado. Paulo Gomes 396, livrou, boa tarde. 396, Alfa Juliette, 6 Gol 396. Papatango, November Yank Mike, mantém as condições visuais no corredor forte. Alpha. Vai Alfa ou Sr. Julieta, posso ouvir os dois? Papapá, uniforme, Mike, uniforme, suba restrito para 4 mil pés. Ajuste no 014. Para 4 mil, uniforme. Web 5729, atinge 050. Web 5729, desça para 4 mil pés. Ajuste no 014. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, suba para nível de voo 260, confirme a proa ideal. Proa ideal para o destino? Afirmo, uniforme, Mike, uniforme. 297. Web 5729, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 629. A proa ideal para o destino para o uniforme Mike Uniforme é a 273. Uniforme Mike Uniforme autorizado direto ao destino, suba para o nível de voo 260. Subindo para o 260, uniforme. Olympus 65, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Eu com o 014 no ajuste, o Olympus 65. Olympus 65, reduz a velocidade para 220 nós. Reduzindo para 220, Olympus 65. Sierra Hotel Yankee, chame Centro Recife, 1251, alterna 133-25. Bravo Kilo Whisky, sente, mantenha as condições visuais a 1.000 pés, reporte no farol da barra. Planeta visual, 5729. Web 5729, complete a final, chame torre 11895. Obrigado, até logo. Controle, boa tarde, 6327, Oceania. Oceana 6327, contato radar, saída Momo, submantendo nível de voo 340. 340, quando possível, proa de Puído. Ciente, aguardo, Oceana 6327. 6327. Portão 10, ingressando 3297. Quatro zero para o Oceania. Controle, Passaredo 2231, boa tarde. Passaredo 2231, nasceu uma dedicação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Para o 050, Mari, Passaredo 2231. Possível controle, a proa de TAP da presente? Passaredo 2231, autorizado, ITAP. ITAP, Passaredo. Oceana 6327, suba restrito para o nível de voo 320. 320. Era a estação da aeronave na final, está pronto. Olympus 65, curva à direita, proa 020. November Yankee Mike, confirme o tempo de voo. Sente, November Yankee Mike. Solo, boa tarde, F5C29, de branco. A Alfa reporta em grau de Juliette, F5C29. Olympus 65, chame torre, ONU 1895. Agora com a torre, 1895, obrigado, boa tarde.